capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. De novo começou Jesus a ensinar à beira-mar e se reuniu a ele uma grande multidão, de modo que entrou numa barca e dentro dela sentou no mar. Todo o povo se achava na praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo no correr do seu ensino: escutai, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e saindo o sol, se queimou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu nenhum fruto. Mas outras sementes caíram na terra boa, e brotando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. E advertiu: que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quando ficou sozinho, os que estavam ao redor dele, com os 12 apóstolos, pediram a explicação da parábola. Então Jesus falou: a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não aconteça que se convertam e sejam perdoados. Perguntou-lhes: não percebeis esta parábola? Então como entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra de Deus. Os que se acham pelo caminho onde a palavra é semeada são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, logo vindo Satanás, arranca a palavra que neles foi semeada. Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa do evangelho, logo se escandalizam e se afastam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, a cobiça de outras coisas materiais, entrando, abafam a palavra e ela não dá fruto. Mas os semeados na terra boa são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem mesmo, e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Meus amigos e meus irmãos, a parábola já foi explicada pelo próprio Jesus. Ele contou a parábola e depois explicou a parábola. Eu não tenho a acrescentar nada, a não ser a minha experiência pessoal à frente da LBV. antes que a LBV estivesse oficialmente fundada, já estava funcionando desde 48. Porque quando eu recebi esta missão, tratei de procurar os companheiros que me pudessem ajudar. É assim como quem quer fazer um prédio. Leva um ano fazendo a planta escondido, sem ninguém saber. Depois que a planta está pronta, aí é que começa a construção do prédio. Absurdo seria alguém fazer um prédio sem ter planta. Que aí cairia plantado na sua própria confusão. Eu, sabedor disso, tratei também de fazer a planta. Isso foi em 48, um ano de silêncio. Ninguém sabia o que, é que eu estava fazendo nesse ano. Tanto que há uns fatos que hoje eu posso revelar. Logo que eu recebi a ordem, e vocês sabem que foi numa sessão espiritual, bem comandada pelo comandante Paiva. Era um velho gordo, muito bom, dentro da relatividade das coisas humanas. Respeitava muito a doutrina, entendia de evangelho, então reunia um grupo. E alguém querendo frequentar esse grupo tinha que se submeter ao teste. Eu não era melhor que ninguém, humildemente me submeti. A coisa era assim. Por exemplo, fulano de tal quer saber se pode frequentar esta reunião. Então, na reunião de hoje, os guias espirituais diriam sim ou não para a reunião seguinte. A maioria levava bomba. Que os guias diziam assim, está bem, quando se corrigir, pode vir. E o camarada ficava há 30 anos se corrigindo. Então, se deu comigo um caso interessante. Meu nome foi proposto e na mesma noite foi aprovado. Quer dizer, os guias espirituais que não se deixam enganar, que olham por dentro o candidato, olham por dentro, não vão atrás de anúncios e demagogias e propagandas em revistas coloridas, e na televisão, nada disso, nada de matéria paga. Os guias olham e dizem, serve ou não serve? Então, se disseram que serve, é porque o irmão operário não estava brincando com as coisas de Deus. Mais tarde, houve uma confirmação interessante, porque nessa sessão, dirigida pelo comandante Paiva, havia aquele círculo em torno à mesa e o círculo maior dos candidatos ou observadores da reunião espiritual. E eu estava nesse círculo maior. Então, observando com todo respeito aquele trabalho que foi na Federação Espírita Brasileira. Eu fui até levado por dois amigos, o Werneck Genofre e o falecido Agostinho do Camiseiro, aliás, um grande coração. Lembrem-se que eu já contei aqui que durante o trabalho, uma senhora de cabecinha branca, Dona Emília Ribeiro de Melo, quando em quando olhava para mim assim, fazia assim, baixava a cabeça. Eu olhava para ver se era para a direita, se era para a esquerda, não era não, era, o negócio era comigo. Daqui a pouco ela olhava outra vez e baixava a cabeça com quem diz, perfeitamente, pode deixar comigo. No fim da reunião, Dona Emília chegou assim para mim, não me conhecia, disse apenas, meu irmão, São Francisco de Assis esteve aí do seu lado e manda lhe dizer que está chegando a hora de começar o trabalho. E foi embora. Engraçado que eu ainda me lembro como se fosse hoje. Ela começou a descer a escada e o corpo ia desaparecendo até que aquela cabecinha branca também desapareceu. Aí eu perguntei ao Agostinho. Agostinho, conhece essa senhora que falou comigo? Conheço. O que que acha? Bom, mas o que que houve? Ela me disse isto assim, assim. Então, meu querido, prepare-se porque a Dona Emília tem 30 anos aqui e nunca, nunca foi pedra de tropeço. O que ela disse é batata. Pois bem, mais tarde, quando eu estive com aquelas andanças da Igreja Romana, eu não fujo de nenhum debate. Numa das andanças, eu fui parar num convento e a Madre Superiora, muito serena, já idosa, Maria Matilde, ela olhou assim para mim, teve como que uma visão e disse: meu irmão, o senhor tem uma grande missão a desempenhar neste mundo. Aí eu me interessei para ouvir dela, foi. Mas a turma do deixa disso entrou no meio e ela não pôde contar o que viu. Mas eu sei que era São Francisco de Assis que estava ao meu lado. De modo que isto tudo prova que nada se improvisa. O espírito já vem com sua missão definida e pode falhar se quiser. Isto é que é importante. Mesmo tendo assumido um compromisso, o espírito descendo pode dizer: não quero saber disso, eu quero é namorar, eu quero é jogar, eu quero é rosetar. E eles dizem: perfeitamente, pode ir embora. Ninguém é obrigado a cumprir seu compromisso. Deus respeita o livre-arbítrio desta forma. Ora, meus amigos e meus irmãos, eu tive momentos terríveis que mais tarde todos conhecerão. Não é ainda o momento de falar, mas para enfrentar tanta treva, tanta maldade, tanta cachorrada, é preciso ter peito e raça. Muita gente que não me conhece pode pensar que eu sou um orgulhoso. Não sou, não. Vou lhes dar mais uma prova. Em 1952, quando eu comecei a ver a RBV tomar corpo, porque daí é que ela começou a disparar e a crescer de uma maneira incontrolável, eu fui humildemente a Pedro Leopoldo, me hospedei num daqueles hotelzinhos, passei a noite quase em claro meditando com a minha gente espiritual, e no dia seguinte fui bater um papo com Emmanuel. Emmanuel é um dos guias mais acreditados do nosso irmão legionário Chico Xavier. Emmanuel é um espírito de muita luz hoje. Pois bem, e foi assim que o irmão operário recebeu o recado de Dona Emília, teve a confirmação pelo Emmanuel, dizendo: realmente a sua missão, irmão Zaru, resulta de um compromisso assumido na espiritualidade. E depois a Madre Superiora do convento, dizendo: o senhor tem uma grande missão a cumprir. Estamos procurando fazer nossa parte, graças aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Quer dizer que a semente caiu em boa terra. Eu posso dizer que vocês todos são esta terra boa, onde a semente da palavra de Deus germinou para a vida eterna.